paz do Senhor. Como é que está a tua vida de oração? Qual foi a última vez que você orou de joelhos? As orações normalmente são assim: Jesus, me perdoa, eu errei, resolve essa situação, eu prometo, eu não vou errar mais. Semana seguinte, Jesus, eu errei, pisei na bola, eu prometo, dessa vez eu não faço mais nada errado, resolve essa situação para mim. E assim era a minha vida, até que um dia eu caí de joelhos e falei: Jesus, se o Senhor não fizer alguma coisa em mim, o Senhor sabe que eu vou errar de novo. Aí eu entendi que Jesus queria ouvir isso, que eu pedisse que Ele mudasse a minha vida em primeiro lugar, para eu poder enfrentar a situação. Nós precisamos fazer isso para depois dizer: tudo posso em Cristo que me fortalece. Como é que está a tua vida de oração? Você já tem feito o primeiro pedido que Jesus quer ouvir? Mudar a tua vida e depois a situação? Mesmo que ela não mude, você vai dizer: tudo posso em Cristo que me fortalece. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.